veio pelo navio Nevê. Seu visto de entrada no Brasil, ser vendida ao cativê. No tempo da escravidão, muitas coisas lá rolou. Ó, meu Deus, que me perdoe, dessa parte eu não cantar. Só quero cantar a tristeza, tristeza me faz chorar. Me recordo de mestre Bimba, Bastinha e outros mestres que dessa terra já se foram. Seja lá onde estiverem, sei que estão nos acompanhando, vivendo o nosso progresso. Capoeira no exterior, hoje ela é sucesso. Mundo tá evoluindo, por a nova direção. A muralha de Berlim já deixou de ser prisão. Agora é monumento de uma nova geração. Geração que dá direito do homem e da mulher. Agradecendo ao Criador por essa força e muita fé. Capoeira é brazuca, luta de bater com pé. E se você joga direito, capoeira é só axé. Parou de tocar, me disse, é a capoeira.